Pós merda de rima e canta lá pra sua panela e pra essa rita que você chama de mina, as vadia, Maria MC. Corpo é tudo nosso então, crise infinita por aqui. E se foda o meu modo de falar, sou arrogante pra você, então tenta e vem me calar. Eu já disse, eu sou errante e só Deus vai me julgar, me julgar, me julgar. Não escolhi, tô escolhido, tipo primoleiro, vagabundo dos palcos então. O artilheiro, sempre ligado, o tempo é mensageiro, cuidado pra não cair. Sempre ligeiro, dos assuntos dos palcos, rotineiro. Passando uma palavra sem segredo, não cheguei hoje e também não fui convidado pra entrar. E medo e respeito sempre é bom, então eu vou gostar. Aponta o dedo, e quer me criticar, não sabe o que falar, muito menos que pensar. Pesadelo dos pesadelos, difícil de acordar. Não fale muito, cuidado, vai se assustar. Nunca foi um sonho, nem um conto com final feliz. Noite dos monstros é pó no nariz. Não queria isso assim, é só loucura. Eu mesmo vi cachorro louco no cenário. Gangsta é o caralho, otário. Você sempre foi um plágio, plágio, plágio. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala como vai contestar. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala como vai contestar. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala então, vai! Pega seus panos, sua inveja, sua cena, enfia bem no olho do seu cu. Entendeu? O céu não está azul, sinceramente eu fuck you. Quero sim ser o melhor, muito menos o pior. Pouca ideia, ser plateia. Usando eu tenho dó, rebola, o loló. Ideia reta, então pra mim é uma só. Fingido, falido, fudido e sem espírito. Palhaço dos palcos sem sentido, cantando flow meio esquisito. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala como vai contestar. Febre que vem e fala umas parasica que te xinga. Porque foi ramelar, então se fosse pra contestar, então se fosse pra condenar, de você nada iria sobrar. As mesmas hienas que dão risada são os falsos amigos que querem te derrubar. Não vem me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala como vai contestar. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala como vai contestar. Não venha me testar, estou com as pistolas e pronto pra rajar. Sem medo de narrar, morto não fala então, vai! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha